Existem aqueles que comandam os fracos. Muitos ainda se calam, se tornam covardes. Confundem autoridade com covardia. Jesus é autoridade, sem patifaria. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Divino, onipotente, que faz o demônio se ajoelhar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Divino, onipotente, que faz o demônio se ajoelhar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Divino, onipotente, que faz o demônio se ajoelhar. É, e confessar que é um derrotado. Junto com a sua legião de potestades e principados. Cairão por terra, seus trabalhos serão quebrados. Pois o que eu ligo aqui na terra, no céu também será ligado. Pois o homem de bom senso não se senta para se lamentar. Ao contrário, se levanta para o seu mal reparar. Confiando no Deus vivo, Senhor dos exércitos. Autoridade máxima que faz tremer até o inferno. Estou falando num Deus vivo, não num Deus de pedra ou de barro. Que fica numa capela ou em cima de um armário. Esta é pura verdade, não tem mais ou menos. Ou você anda com Deus ou anda com sofrimento. Com sofrimento. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Divino, onipotente, que faz o demônio se ajoelhar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Divino, onipotente, que faz o demônio se ajoelhar. O diabo está por trás, e ele é quem faz sua vida andar pra trás. Não seja um a mais, a cair, a desistir, evaporar, assumir. Persista, não desista, insista até o fim. Pois ele é os problemas da sua vida. É o medo, é a raiva, a tristeza, a agonia. É a pedra que destrói, é a fumaça de um baseado. O padá, bala perdida, e ele é quem faz o seu filho ser consumido pelas drogas. Que no impulso em casa, quebra tudo pelo efeito da paranoia. E ele é quem faz o marido a beber e a bater, destruindo sua esperança, fazendo você sofrer. Ele age tanto na burguesia como na periferia. Notícias iguais a essa nos jornais, todo dia são lidas. O irmão que mata o irmão, o pai que estupa a filha. O feto abortado sendo preso, passando a cocaína. Nas ruas a violência aumenta cada dia. E é um filme de bang bang, o título como a chacina. Roubos, homicídios, caos, suicídios, treta, vingança, a humanidade à beira do abismo. Pois o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas só a presença do Todo-Poderoso faz o demônio cair. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Divino, onipotente, que faz o demônio se ajoelhar. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Divino, onipotente, que faz o demônio se ajoelhar. É o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Elias. Se passarão os anos, mas permaneceram suas promessas divinas. O mesmo Deus que manda fogo dos céus, que abriu o mar vermelho, que libertou o povo de Israel da escravidão, do desespero. Senhor do passado, do presente, do futuro. Autoridade que expulsa os espíritos imundos. Está acima de todas as forças do mal. O inferno não pode encontrar essa força celestial, que faz o cego enxergar, o aleijado andar. Faz dois inimigos da noite pro dia se reconciliar. Cura os portadores do vírus da morte. O HIV, é, até isso ele pode. Transforma um mendigo em um bem sucedido empresário. Lhe devolve em dobro tudo que lhe foi negado. Família, comércio, casa própria, uma vida abençoada. Carro zero na porta, esse é o amor verdadeiro. Que penetra muro, percorre, cela a luz na escuridão, aonde só havia trevas. Passarão os céus e a terra, mas a